Esse é o CD volume 1 da equipe Me Seduz. Os patrocinadores que acreditam na equipe Me Seduz: Alex Bebidas 24 horas, Mini Box Ayla. Eu sou Me Seduz. Alô! Agora eu vou dançar. Me seduz é a equipe de Macapá. A Me Seduz conquista, Me Seduz balança. Onde ela chega, a galera levanta. A Me Seduz eu vou, agora eu vou dançar. Me seduz é a equipe de Macapá. A Me Seduz conquista, Me Seduz balança. Onde ela chega, a galera levanta. Equipe Me Seduz, 7 anos de sucesso. Dança comigo, vem aqui dançar comigo. Vem, vem, vem, equipe Me Seduz, vem dançar comigo. Vem aqui dançar comigo, vem aqui dançar comigo. Vem, vem, vem, equipe Me Seduz, vem dançar comigo. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. Equipe Me Seduz, o Ciclone de Macapá, vai que cola. Os patrocinadores que acreditam na equipe Me Seduz: Médico dos Calçados, Vice-Prefeita Thelma Neri. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Billy Brasil. Vi que tu mirada ya estaba llamando. Soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo

patrocinadores que acreditam na equipe Me Seduz. Alex Bebidas 24 horas. Mini Box Aira. Equipe Me Seduz, fazendo você dançar. Tente me copiar. Sete anos de sucesso. Pensando outra vez, hoje o Pop Live vai tocar. E já são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. Só mais um maloqueiro da quebrada, que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada, só quer dizer que a vida é única, é única. E aí o meu desprazer é que me faz sentir prazer. O águia faz enlouquecer, e é o que me faz querer viver, viver, que tudo é passageiro. Solta esse cabelo e vem, que o pop vai esbagaçar nessa porra, que nós tá solteiro. Deixa o som bater nenê, onde tem L esse Juninho, dorme que se Nandinho vou sobrevoar. Oh, hoje eu quero ver o pop live tocar, o pop live tocar. Solta esse cabelo e vem, que o pop vai esbagaçar nessa porra. Está solteiro, deixa o som bater nenê. Onde tem L esse Juninho, dorme que se Nandinho vou sobrevoar. Oh, hoje eu quero ver o pop live tocar, o pop live tocar. Esse é o CD volume 1 da equipe Me Seduz. Acreditam na equipe Me Seduz. Médico dos Calçados, vice-prefeita Thelma Neri. Equipe Me Seduz, o ciclone de Macapá, vai que cola. Aquele cheiro que me faz sentir o gosto louco da paixão, só você me faz assim. Quando me olha sentindo que eu chego a passar mal, quando me fala que vai. Uma vida toda assim, você aqui pertinho de mim. Nunca imaginei tanto amor,

amanhecer e o meu coração. Eu te peço perdão se fui eu que errei. Quero ter você pela última vez. Vem curtir o carretão, vem curtir o carretão. Live show 4K, live show. Esse é o CD volume 1 da equipe Vencedores. Banda QM. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arrumo um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com amiga, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô fumando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou, pra piorar a nossa música tocou, e o coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede o táxi. Eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do Equipe Vencedores, fazendo você dançar. Tente me copiar. Manda 007. Você veio aqui pra terminar. Me diz, por que está nesse perfume? Usando a roupa que eu te dei. Na meio tarde, são 15 pras 3. O táxi te deixou na porta e já foi embora. O que se quer eu sei. Eu já consigo ver as suas intenções. Tá tentando testar as minhas emoções. Achar que sou cardápio de variedades. Se pede o mesmo de sempre, matar sua vontade. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você, se um dia eu deixar de gostar. Ai de você, se um dia eu não ligar e não te atender. Cotovelo vai. Ai de você, se um dia esse jogo virar. Ai de você, se um dia eu deixar de gostar. Ai de você, se um dia eu não ligar e não te atender. Cotovelo vai. Equipe Vencedores, 7 anos de sucesso. Romeu, a voz que apaixona. Os patrocinadores que acreditam na equipe me seduz. Mini Box Quintal, Flávio e Ingrid. Deus, faltou coragem de olhar nos olhos meus. Só agora descobri que estava tudo terminado e nem falou pra mim. Me disse adeus sem dizer uma palavra. Depois de tudo que a gente viveu, eu te asseguro que você não me esqueceu. Mas não me procure, não. Deixe o meu coração, que eu sigo na solidão. Mas você vai chorar quando se tocar, vai ver que ainda me ama. Vai se lamentar quando procurar amor em nossa cama. Mas você vai chorar